esperança existe. Os obstáculos também, tá ligado? A ideia aqui é explicar e ir além. Existiram algumas derrotas, mas aí, é natural, é da vida. Mas o Filosofia de Rua acredita que essa guerra não tá vencida, mano. É luz que brilha, no céu da favela ilumina. Os loucos volta e a cada rima cintila. Brilha, inspira, os tiozão rouba a cena. Ensina os mano a enfrentar os problemas. E essa luz traz no balanço do rap. Emite Bronx vivo e o nego bom Jeff. Aplique WD, MCA, Smoke D e o malandrão Dog J. Rezei pra que esse momento chegasse. Foi um baque quando desencarnou sabotagem. Que profetizou o rap não é viagem. Progresso, eis o regresso da malandragem. De pioiagem, eu vejo os cartola. Vários tão no funk, vê nós, ignora. Mas se fã chora, treme, entre choque. Quando vê KLJ, Brau, Blue e Ed Rock. Luz que brilha no céu da favela. Faz guerreiro contra me guiar. Espírito paixão, eu vejo progresso. Elião e Santrão juntão no regresso. Sucesso, vários manos querem luz. Mas pra certas coisas só o rap conduz. É tipo Lidas, Pato e o vagabundo do Neno. Na descontração, tira os manos do veneno. Cita na maldade, não pode. Melhor colar com nós e a nação hip hop. E como diz Santrão, ouve rap, grita roll. E Policom, Ruberta W ou DJ Paul. E vários mano criam fé na caminhada. É tipo Cult ou Panther levando a palavra. Região, apesar do colarinho branco, os mano pula, empurra. É os moleque rimando. Bom, rapaz, traz E.O., traz esperança. Olha a luz e durma com os anjos, criança. Luz que brilha no céu da favela. Faz guerreiro contra me guiar. Naldinho de Maldi, eu se ouvi rapping, Rude, eu vi Johnny MC. Eu vi Jamaica, Japão, X-Cog, Camburão Branco, Pivete, eu vi a cara do Rossi. Master J, Easy Down, Dr. X, Vicky de Nice. Olhei pro céu, vi Alex F, LF. Fez seu time campeão com Max, Eli, Slick, Marcão, Easy J. Deu o comando, pulei, hey, hey. Mano Cari, código 13, Gangsta, Runei, Ney. Grandmaster, Ney, os toca disco é bacharel. Muitas saudades eu sinto do Natanael. Xandão, Eric 12, Fex, Pandoleiro, Denner, R. Lucas, Easy Caos e Pacheco. Mikimba, Mago, Abelha, Coleira, P. Chuck, Chuck, Bocão, D. R. R. Luz que brilha no céu da favela. Faz guerreiro contra me guiar. É que diante daquela luz tão cintilante, eu fui distante e conheci mentes brilhantes. Eu vi MC Dom, Bigu e Tchalão, cada um no seu cada um. Pique monstrão, vi inumanos, Black Alien, eu vi Bill. Eu vi Edu Ribeiro quando ainda era Steel. Mano Nil, Branco, Júnior, não é o creme. Eu vi escrito no céu, MRN, pela palavra, vários manos respeitam. James G, Poncio, Sensation, Dina de Gangsta, única, nossa, Nelson, Death Pro, os moleque gosta. Volta pelo amor, pela paz, pelo bem. Rose MC vem, Cheryline vem também. Eu vi chegar, quem explique vai além.